novidade que tem no brejo da cruz. É a criançada se alimentar de luz. Alucinados, meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo da cruz. Cruzam os céus do Brasil na rodoviária, assumem formas mil. Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus. Muito sanfoneiro tem saudade e dançam maracatus. Uns atiram pedra, outros passeiam luz. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. Guardas noturnos, casais, são passageiros, bombeiros e papais. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz, que eram crianças e que faxineiros balançam nas construções, são bilheteiras, baleiros e garçons. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz. Que eram crianças e que comiam luz.